Vamos dançar um shotzinho aqui na mansão do forró. Vamos lá, meu velho, vamos. Vamos tentar um pouquinho, se mexer, né? Quem sabe você não consegue fazer alguma coisa. Eu vou tentar. Será que eu consigo, minha gente? Todo dia saio cedo pro trabalho. Chego tarde, você finge que não vê. Tira a roupa pra chamar sua atenção. Coração velho querendo ter você. Tomo banho, me perfumo totalmente. De repente, deixa a toalha cair. Joguei charme pra ver sua reação. Mas perdão, você não tá nem aí. Joguei charme pra ver sua reação. Mas perdão, você não tá nem aí. Não dá mais pra aguentar. Preciso molhar a planta. Tô com esse bucho d'água. Quanto tempo não levanta? Tô querendo aquilo agora. Será que só lá na rua? Bucho d'água, me perdoe. Mas acho que a culpa foi toda sua, toda sua. Ô mulher, você não fale isso. Deixe desse rebuliço e vamos se deitar. Pra quê? Quem sabe hoje eu não consiga. Consegui o quê? É a barriga que não quer deixar. Talvez. Naquele dia quase consegui. Demorou, mas desisti porque o bucho dói. Eu lhe beijei e pedi para mexer e lá vem você. Ei, meu filho, já mexi de todo jeito, mas não vi resultado. Que é isso, minha véia? Vamos tentar mais uma vez, mexe. Só se for com zói, só se for com zói. Mexe com você em cima, só se for com zói. Você! Só se for com zói, só se for com zói. Mexe com você em cima, só se for com zói. Só se for com zói, só se for com zói. Mexe com você em cima, só se for com zói. Só se for com zói, só se for com zói. Mexe com você em cima, só se for com zói. Outra cimei. A galera tá arrebentando. É mansão do forró, meu filho. E cavalo de pau. Puxa o fole, Aurélio Rodrigues. Volta que eu tô esperando. E não sei até quando vou ter que esperar. Eu já não aguento mais viver longe de ti vendo o tempo passar. Você está na minha mente, mas não sei se você sentiu o que eu vou falar. Pois quando lembro de você, não sei o que fazer para você voltar. O tempo não apagou, você tá me esperando, eu também estou. Eu estou sofrendo tanto, você não sabe como é grande a minha dor. Por que mandou ir embora, sabendo que eu gosto muito de você? Pois quando a gente ama e tem ciúme, um dia se separa e vai se arrepender. Pois quando a gente ama e tem ciúmes, um dia se separa e vai se arrepender. Pois quando a gente ama e tem ciúmes, um dia se separa e vai se arrepender. Pois quando a gente ama e tem ciúmes, um dia se separa e vai se arrepender. Ô, balançado gostoso, são dois pra lá e dois pra cá.